Eu sou pequenininho, mas sou trabalhador. Tem minha ciência que foi Deus que me deu. Tá certo? E quem tiver doido que venha mexer comigo, aprova a minha ciência. Comecei a trabalhar em alguns terreiros com Megum, né? E hoje eu atuo na linha de Zé Pretinho, com a ciência de Zé Pilintra, junto com toda a falange da Jurema, da Cosmeste, que ninguém trabalha só, né, nego? Porque todo aquele mago da luz, todo aquele trabalhador da luz, tem que ter conhecimento também do outro lado. Inclusive quem tá do outro lado também tem que ter conhecimento do lado de cá, porque sabe onde pisa, que formiga sabe que rosa pisa. Formiga sabe em que roça come, né, nego? Aí a pessoa vai ter que fazer. Se a pessoa ativar cada elemento, a pessoa vai ter a resposta. É certo, amigo. É 100%. Eu não me chamo Zé Pretinho da cidade do Acaio. Tá certo, amigo? É certo. Tá certo, amigo? Primeiramente, é isso. Fora da caridade não há salvação. Eu quero ver qual foi o espírito, como foi a caridade que se salvou. Eu digo que eu deixo de ser mestre, me desencanta agora. Mostra pra mim qual foi o espírito que teve a salvação sem ter a caridade. Ei, mas teve muitos caminhos a percorrer, muitas coisas a fazer. Por isso que eu digo que na Jurema eu sou um mestre novo, perante a muitos outros mestres. Tem mestre de muito, mas muito tempo, mas muito antigo mesmo. E eu, pela ciência da Jurema que Deus me deu, atuo pelo tronco da Arueira, na cidade do Acarne. Eu só dei as forças se bateram, aí vai. Mas os meninos vão ter que passar por uma provação, porque tem que ter todo o merecimento, né? Olha. Inclusive nas provações, porque nas provações é que se vale o melhor merecimento. Porque tudo de bandeja entregado, estranho, né? Estranho. Então, o ensinamento que eu tenho que passar é isso. Salva de uma sagrada, salva de uma sagrada. Nem mais que mais de uma, tá na hora de aliar. Nem mais que mais de uma, tá na hora de aliar. Tava sentado numa mesa da Jurema, afirmei meu ponto, balancei o maracá. Tava sentado numa mesa da Jurema, afirmei meu ponto, balancei o maracá. Se eu salvei, foi a Jurema feita. Deus é pretinho, dei um tom e vem a cá. Eu salvei, foi a Jurema feita. Deus é pretinho, dei um tom e vem a cá. Deu, Maré? Eita! Salve o São Jesus, que salva a Jurema Sagrada, salva o Rico, salve o cara. Mas olha eu, camarada, camarada meu. Mas olha eu, camarada, camarada meu. Sou Zé Pretinho que cheguei aqui agora. Candomblé bato no queto, um banda bato na Angola. Mas olha eu, camarada. Camarada, meu, mas olha eu, camarada, camarada meu. Sou Zé Pretinho que cheguei aqui agora. Candomblé bato no queto, um banda bato na Angola. Salve, Jurema. Salve, mestre. Salve, Jurema, saudade bendita. Salve, mestre. Salve, mestre. Jurema é um pau encantado. É um pau de ciência e todos querem saber. Mas se você quer ciência, eu dou Jurema a você. Mas se você quer Jurema, dou meu axé pra você. Saudei, mestre! Eu venho da cidade do Acai. Eu venho da cidade do Acai, pra que mandou me chamar? Abre os portões da Jurema, pra Zé Pretinho passar. Abre os portões da Jurema, pra Zé Pretinho passar. Abre o mestre, quem foi que te disse que a minha vida mas eu não vou triunfar. Abre o mestre, quem foi que te disse que aqui nessa mesa eu não vou. Ah, meu filho. Saudeza, presbítero. Deus te abençoe e ajude uma sagrada te guie e te ilumine nos teus caminhos, meu filho. Mãe bendita. E hoje tu está aqui, pisamos só o sagrado da ciência sagrada, meu filho. Luz encantada da Jurema Sagrada, eu sou mestre Pretinho, venho da cidade do Acaio, eu venho para trabalhar, sou pequenininho, mas sou mestre bom e trabalhador da Jurema Sagrada, meu filho. Venho acompanhar de todas as falantes das correntes do meu cavalo, junto com todas as queiras que fazem presente nesse momento, nesse recinto. Eu saúdo as forças de eixo que estão na porteira, na tronqueira, segurando, para que todos os trabalhos sejam executados. Né, amigo? Saúdo também Zé Pilinto, que é o meu padrinho, que tem uma grande história. Zé Pilinto, que hoje é chamado Zé da Luz, né? Aquele que está lá em cima, onde nem muita gente pode alcançar. E eu tive o prazer e a honra de acompanhar uma parte da trajetória. Eu sou Zé Pretinho, não nego meu compromisso. Sou Zé Pretinho, não nego meu compromisso. Se precisar, me chame, que lá eu me afirmo. Se precisar, me chame, que lá eu me afirmo. Sou Zé Pretinho, moço do chapéu virado. Na direita eu sou maneiro, na esquerda eu sou pesado. Quem mexer com o que é meu, ou tá doido, ou tá danado. É a Jurema Sagrada. Pode falar, meu filho. Eu mexo cantando, trabalho, não fala muito, é falador, mas trabalha assim mesmo, amigo. Que assim seja. Mas pode perguntar, fazer o conversador. Tu me entrando um negócio pro baforar, amigo? Traz esse cachimbo aí. O cachimbo ou charuto? O cachimbo, meu filho. Como é que o senhor se tornou um mestre da Jurema? Eles foram um caminho muito grande a percorrer, meu filho. Sabe? Eu vivi pelas bandas aqui do interior de Pernambuco há muito tempo atrás. Há muito tempo. Tive minhas andanças na terra desde que eu não me entendo por gente. É só cachaça, mestre? Bota um pouco, meu filho. Daí quando eu me entendo por gente, eu não tenho amor de pai nem de mãe, porque eu fui criado quando eu me entendo por gente com o padre Severino, a quem eu tenho muito orgulho e acompanhar ele até hoje, sabe, nego? Essa daqui eu fico muito carinho pro senhor, mas... Ah, nego. Tá com a cheque do... Então, meu nego. Uhum. Como eu tava falando... Eu... vivi pelas bandas do interior daqui de Pernambuco. Em uma cidade chamada Matriz da Luz, aqui no interior, é muito conhecida. Daí quando eu me entendo por gente, como eu te falei, eu não tive amor de pai e de mãe. Fui criado dentro de uma igreja, né, amigo? De um cafundó lá. E o pai que tomava conta de mim junto com outra filha, Maria, né? Severino, que eu tenho muito orgulho de ter ele como é meu padrinho. E quem bancava tudo lá, que aí dava tudo, arrendava a gente, era um doutor coronel, né? Seu José de Aquino. Eu me chamava, na minha época, José Quirino, né? Meu nome terreno. E o nome de quem cuidava da gente, que levava as comidas era pra gente, fazia as raspas de panela, era... Esse coronel, que quando os pais não tinham condição de cuidar das crianças, aí jogava lá no carro, nos buracos lá, e é quem o padre resgatava e iria lá até nas fazendas para poder chamar os doutores que queria cuidar. Geralmente era doutor Aquino, né, que tomava conta. É o coronel, que hoje também é um mestre da Jurema, né? Nossa. Pela bondade que ele fazia. Então, nego, eu incorporei, eu naquele tempo, eu era o licença. Naquela época, eu era muito criança, né? Mas quando eu me entendo por gente era assim, não tive amor de pai nem de mãe. Então, nego, eu percorri muitos caminhos. Quando eu me tornei rapazote, aquele lugar foi ficando pequeno pra mim, tu tá entendendo, nego? Sim. Aí não tinha aquelas coisas que eu queria e eu tava vendo que o mundo já era as forças me mandando percorrer. É, correr os quatro cantos, porque eu não queria ficar quieto. Eu vivia perturbando, quebrando o que não devia e lascava tudo. Aí disseram, olha, tira esse menino daqui, porque já tá bom demais. Ou tu procura uma coisa pra fazer, ou não dá mais pra tu. Isso me incomodava, ia me acomodando, ia me mexendo, ia trabalhando dentro de mim. E teve uma hora que eu fiquei naquela comida. Eu gosto de filho de algum, né? Que eu também, depois de um tempo que eu vim saber que era filho de algum. Aí eu saí de lá e meio que no escondido fui bater... Lá para as bandas da Bahia, né? Passei muito tempo lá, fui vivendo dentro de uma casa. Era um mestre de capoeira, né? Tião, mestre de capoeira também. Hoje é um mestre da Jurema Sagrada, da linha dos baianos. Mestre Ião de capoeira. Eu comecei a me enturmar com o Mestre Ião, aprendi a me defender nas artes da capoeira, né? Porque era uma defesa naquele tempo, tu não tinha com quem se defender. Tinha que se defender com as armas do corpo. Aí eu vou aprender a capoeira, né? Eita! Aí eu comecei a treinar a capoeira, né? Olha o que tá atrás de mim aqui, que é isso aqui. Olha o que tá aqui. Senhor. Não é um birimbau, não. É um birimbau, é sim, senhor. Olha a minha árvore sagrada ali, ó. Ah, olha. Cachinho. E que? Aroeira, né? Aroeira. É o pau que eu me encantei. Depois eu vou chegar lá pra você entender o que eu tô dizendo. Tá certo? Sim. Então, nego. O que aconteceu? Eu aprendi a capoeira, fui evoluindo na arte. Comecei a arrumar um tramboi por lá, comecei a mexer com as raparigas por lá de lá. E as coisas foram ficando menor pra mim de novo. O mundo pra mim parecia que ia estreitando. De eu ficar aí me aquietar, não. E o mundo parece que ia diminuindo pra mim. Aí eu vou sair daqui, não dá pra mim mais não. Aí de eu voltar pra onde eu tava, que eu achava já era muito menor, porque eu já tava menor. O lugar que eu tava, onde eu vivia de pequeno, é que era menor ainda, né? Aí eu vou pra o Recife, onde tinha os cabaré. Olha. Dizinha que Recife tinha cabaré, que cada moleque, meu Deus do céu, era muita mulher. E tinha bebida da melhor que tinha. Aí eu falei, eu vou pra lá, é lá que eu quero estar. Aí eu fui. Passei muito tempo na rua da guia, passando por dentro desses cabaré tudo. Mas muito tempo. E há muitos anos atrás, né? Sou um mestre novo na Jurema. Representa muitos mestres, trabalhador, que tem mais de não sei quantos anos na Jurema, sem nem dizer os anos. É muitos anos dele. Eu sou pequenininho, mas sou trabalhador. Tem minha ciência que foi Deus que me deu. Tá certo, hein? E quem tiver doido que venha mexer comigo, pra provar minha ciência. Pronto. Aí, nego, lá em Recife, eu fui embora. Tá conversando muito, tô falando um pouco mais. Não, já tem, deixa eu continuar. Pronto, aí conversando no Recife, eu pulei os cabaré. Eu vivi muito tempo aí. Aí surgiu a oportunidade, eu conheci um doutor, conversador, ele pensava que me enganava. É. Eu que engano ele. Dizia que ia minha contratar para tomar conta de umas putas. Aí eu falei, então eu vou assim embora. Só que eu queria passar a comer o produto, né? Depois botar na vitrine de novo. Eita, né? Aí eu vou atrás. Eu fui. Passei muito tempo lá no Rio de Janeiro. Esse cabaré tomando conta das putas. Aprendi muita coisa. Lá realmente é a verdadeira malandragem. Pro lado das cariocas lá. Aprendi muita coisa. O povo que morava lá no lado das bandas do Recife naquela época pensava que era esperto. Esperto é lá. Tu visse naquela época como é que eram as coisas. Era totalmente diferente de hoje. Aprendi nas artes da malandragem muita coisa lá. E daí, nego, surgiu a traição, né? Que tudo na vida tem um desfecho final. Às vezes é feliz, às vezes é trágico. O meu foi trágico. Eu achava que estava muito por cima das coisas. Aconteceu que teve a traição, né? Eu tomando conta, meu bolso estibado, eu cheio de dinheiro, pretendendo formar o meu próprio cabaré para consumir e botar de novo na vitrine, que o meu negócio era esse. Sim. Aí eu disse, eu vou fazer o meu. Já estava quase tudo certo. Aí, quem tem que fazer uma sociedade, né? Que vocês falam de hoje, né? Quando eu fui me juntar, onde houve a traição. Aí eu tô as coisas que eu não vou entrar em detalhe. Só sei que eu fui passado lá no Rio de Janeiro. Tá certo, hein? Certo. Quando eu fecho os olhos da matéria, quando eu me dou por entendido que eu tava no lado espiritual, e cadê eu entender que eu tava do outro lado? Foi difícil, meu. Ai, foi difícil. Eu clamava para o nosso Senhor Jesus Cristo, para Nossa Senhora Sagrada, por todos os santos que eu aprendi quando era pequeno em cadena de aparecer. Eu chorava, eu penava, eu danou-se, e agora onde é que eu estou? Aí, nego, isso é a história minha, tá, nego? Que tem gente que dá a história de Zé Pretinho é outra. Ah, do teu Zé Pretinho, porque a minha é essa. Tá certo, nego? A do teu, que a minha é essa. Aí, eu me dei por meio que entendido que eu tava do outro lado, eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa, tem que me abrigar, né? Tem que procurar algo pra fazer, né? Aí quando deu por mim, eu tava onde? Dentro do buraco de Pernambuco de novo. Eu danou, só tava já tô aqui. Aí eu entendi de novo, né, que eu tava já do outro lado. Quando eu tava aqui, pelas bandas dos buracos daqui, dos engenhos, que nem sei nem que lugar foi aquele que eu apareci, só sei que foi dentro dos canaviais. Hoje eu entendo que o meu corpo espiritual começou a afundar na terra. Pronto, agora que eu vou pro inferno. E aquilo foi me agoniando. Eu fui danoso, tô indo pro inferno mesmo. Aí eu pronto. Quando eu olho, eu tava no meio de uma cruzeta, que já é uma encruzilhada, né? Uma cruzeta. Aí tava lá. Um homem. Aí veio. Se acostuma, vê se tu vai ficar por aqui mesmo. Danou, se o dragão quer me buscar. Aí eu pronto. Além de eu descer, já tem um andado em mim que agora tem que ficar aqui. Já que eu tenho que fazer aquele, quando tu tiver evoluído, eu vou te explicar. Tá certo. E por ali eu fui ficando, né? Aparecia ali tudo pra mim. Naquela época. Quando eu desci, aí eu comecei a entender que tinha alguns trabalhos que eu não posso comentar, porque não posso. Isso foi me dando alguns tipos de poder, tu tá entendendo, nego? E de pouco tempo, comecei a tocar um Exu pequeno. Exu dos caminhos da noite. Certo, nego? Pequeno, trabalhador. E eu, com aquele poder que foi dado a mim, eu vi a possibilidade de me vingar. Tu acredita? Ah. Me vingar de quem me fez a traição, né? Ah. Eu vou agora. Vou lascar, né? Porque eu me lascar, eu vou lascar também. Eu tenho com poder, tô vendo que eu posso fazer essas coisas. Mas foi? Aí, tá apagando, nego. Aí eu peguei, eu falei, eu vou lascá-lo. Aí quando eu dei por mim, que eu fui lascar outro, lasquei um, viu? Lasquei, mas paguei o preço. Paguei o preço, foi amargo, meu amigo. Foi amargo. Eu ri hoje na minha própria desgraça, porque foi ruim o negócio. Eu vaguei por um lugar. Eu tô acreditando que eu sentia fome, sentia frio, sentia sede. E as minhas vontades carnal, e eu não podia saciar. Não podia, nego. Mas de jeito nenhum. Eu não desejo aquilo nem pro meu pior inimigo. Era muito ruim, nego. Eu não me recordo quanto tempo eu passei daquela banda de lá. Porque foi muito tempo, nego. Não me recordo. Sei que foi muito tempo. E eu não venho entrar nem em detalhes das coisas que eu passei, do que eu vi. Né, nego? Que a sua imaginação tome conta. Porque que você imaginar de ruim, eu passei. Sim. E eu nem desejo para o meu pior inimigo. Quando eu tava lá, todo lascado, todo fudido, né? Pode chamar. Pode, né? Fica à vontade. Eu tava todo fudido, aí pronto. Quando eu olho por mim, aí aparece um ser. Mas muito iluminado. Isso depois de muito, muito tempo, né, nego? Com um chapéu. Um chapéu que me lembrava muito do meu padrinho, né? Que era um padre. Severino. Mas não era ele não. Mas lembrava. Ele tinha uma fita vermelha no cabelo, no chapéu. E tinha dois seres de luz que não tinha nem forma, era só as luzes. Um do lado, outra do outro. Aí ele me deu a mão. Aí disse, eu vim te resgatar, amigo. Agora respeitou o livre-arbítrio. Tu sendo um ser moribundo, sem destino, vagante, mas mesmo tu sendo isso aí, eu respeito o livre-arbítrio. Se tu quer vir comigo ou não. E eu venho te perguntar, tu vem comigo? Eu, como já tava lascado, fico pior do que tal, eu não fico, né? Aí eu pronto. Peguei na mão dele. Quando eu peguei na mão dele, acho que ele sentiu, acho com certeza. Ele viu todo meu negativo e já sabia porque tava ali pra me resgatar. Aí ele fez, eu só tenho um alerta para te dar. Se tu tentar alguma coisa com quem foi te concebido, a quem te fez mal, a ti eu não olho nunca mais. Aí eu tá certo, com o olho, em lágrima, o coração em arrependimento, porque é muito importante. Tem gente que dá um arrependimento, né, que diz assim, eu tô arrependido, matou um, não. Arrependeu como? De coração? De cabeça? Do íntimo? Porque o que é íntimo pertence a ti, o que é externo, para agradar os outros, não é teu. É de boca para fora. Então, quando me arrependi de espírito em verdade, aí eu me dou, né, elevado. Fui levado. Quando eu olho pro mundo assim, que mundo lindo. As cachoeiras, os pássaros cantando, era o alívio de novo, aquela sensação de comer, de, as vícias que eu tinha, os vicissitudes que eu tinha na terra, as vontade de comer, de beber, aquela coisa que me azucrinava dia após noite, e fora as torturas que eu tinha, sumiu tudo. Eu, eita, tô no paraíso. Eu, disseram que o céu não existe, existe mesmo. É a Jurema, meu filho. Tava no mundo da Jurema. E sim, várias vezes no da Jurema, né? Onde vem os caboclos, onde vem os mestres, onde vem as caboclos, os caboclos, aí vem os baianos, aí vem o reino de Urubá, tem o reino de Floral, o reino do Juremal, tem o reino de Tamá, né? De Tama, que depois chama de Panema, mas é Tanema, depois chama Panema. Nunca vi, pô, pra entender tanta coisa, é Tanema. Aí tem o reino de Urubá, que veio cruzando com a cultura indígena naquele tempo, quando começou tudo, né? Que é a cultura Nagô. E vários reinos. Eu tive a oportunidade de ver tudo. E é onde eu estava direcionado. Chegando lá, nego, comecei a fazer alguns trabalhos, né, que foi direcionado. Primeiro passei com um tratamento, que não foi fácil. E desde então não vi mais esse mestre, né? De um tempo, né? Não vi mais o mestre. Aí, quando eu estava lá, ele foi me direcionado com um guia, que era justamente o mestre Aroeira, né? Que é um mestre que toma conta da ciência da Aroeira. Que é uma erva medicinal, uma erva que cura, né? Por isso que os mestres falam que é curandeiro, que tem a ciência da cura, né? Porque as ervas são medicinais. É o reino vegetal, né, nego? Com o esclarecimento com o tempo, eu fui compreendendo, né? Tive muito trabalho, além do tratamento que eu tive que ter, né? Comecei a trabalhar em alguns terreiros com Egum, né? Por que Egum? É espírito que já foi encarnado, né? Tem muito lugar que não recebe, né? Aí eu ia trabalhar para fazer o bem, porque se eu fosse fazer o mal, aí eu, minha evolução não ia ser empancada, sabe? E como eu prometi aquele que me resgatou de fazer o bem, não fazer mais o mal, aí eu comecei. Olha meu ponto como tá, Daído, olha tu meu ponto como tá, olha meu ponto. Uhum. Tu tá vendo ele parado? É quando, mesmo com essa ventilação, é porque é quando eu me faço presente, é porque ele foi pro lado de lá. Olha como ela fica. É quando eu me faço presente, também trabalho muito com a magia das velas, sabe? É, sim. Só toca o fogo que tem fuma ainda. Aí, nego, eu, quando estava do lado de lá, eu comecei a trabalhar com o Egum também, né, nego? Sim. Mas foi muito tempo, muito tempo. Fui evoluindo e comecei a aí foi passado para mim que eu poderia usar o nome do mestre da Zé da Luz, que era Zé Pilinta, né? Aí eu falei, não, nem pra mim só existe um. Agora tem todas aquelas falanges, né, que vem na corrente dele, que tem o poder, a ciência que foi passada por ele, que eu tenho todo o respeito, todo o carinho, todo o amor, e é meus irmãos trabalhadores da Jurema. Se for aqueles que se encantaram pro Rio de Janeiro, que é o Imarando, é que todo mundo trabalha junto e unido para um pró do bem maior, né? Porque a maldade tá no coração de cada um, né, amigo? A gente não faz mal para ninguém. A maldade está no coração de cada um. Então, quando sucedeu isso, que eu comecei a receber o nome de... Poderia chamar de Zé Pilintra. A vida tem outro nome, não. Era efeito, tu pode vir com a... Tu pode trabalhar em médio na terra com qualquer ciência na linha do Imalando, do Zé. Aí foi, então, como eu fui neguinho, posso ser chamado de Zé Pretinho? Aí pode, tem inclusive um mestre que trabalha nessa linha, Zé Pretinho, que também é outro, tem muita luz. E é muito guardião, muito protetor. Foi pedida a permissão e ele me concedeu. E hoje eu atuo na linha de Zé Pretinho, com a ciência de Zé Pilintra, junto com toda a falange da Jurema, da Cosmestre, que ninguém trabalha só, né, nego? Vamos trabalhar junto em alinhado. Eu trabalho no cavalo, né? Com missão maior. Não foi eu que escolhi ele, nem ele que me escolheu. Foi a junção pela lei divina, né? Desde pequeno, pela redundância que ele tinha quando era pequeno, que foi desenganado pelos médicos, né? Aí, pela ciência da jurema, a gente vem a carne, que a gente vai te trazer para tu poder. E pela missão que ele tinha, que ele nem entendia, era muito, muito curumim, né? É. Curumim, que eu digo, é pequeno. Fica apagando porque o mestre fala demais. Mas o trabalho é assim, falando, né, Nilo? Sim. Nos quatro cantos da casa, nos quatro cantos da casa eu soprei. Minha fumaça eu soprei. Minha fumaça, o que for bom, apareça, o que for mal, sai da fumaça, o que for mal, sai da fumaça. Salva Jurema, salva a força da fumaça. Sagrado, salva a tua força, mestre. Então, amigo, eu comecei a trabalhar. E nesse dado momento, eu trabalho nesse cavalo mais dois pelo Mundará. A minha missão é com esse. Os outros eu trabalho por chamado de trabalho, sabe? Mas eu só atuo na linha de tem que fazer o que é certo. Pela lei maior, porque a gente atua pela lei. O que for de merecimento de quem vem até a gente faz, né? Porque tem muita gente que faz assim. Aí eu pergunto a tu. Posso fazer a pergunta? Claro, sim. A gente é chamado de quê? De guia, né? É. Não é de guia? Sim. 12 espíritos, não é de guia? Os de luz, né? Isso. Eu vou te guiar. Te conduzir, te mostrar, te direcionar. Agora cabe a tu seguir e acompanhar. Né, nego? Aí eu digo pra tu, aí chega uma pessoa cheia de atrapalho. Eu digo, olha, vai fazer assim, vai fazer assado, tu tem que fazer assado, vai acontecer isso, aquilo, outro. Aí a pessoa... Eu explico tudo, né, nego? Cada coisa, pra que serve cada trabalho, cada elemento criado, utilizado. Por quê? Porque aquela ciência vai ser unificada para o trabalho, né, nego? Então ele vai ser guiado por mim ou por qualquer outra entidade. Na Jurema, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, todos têm dentro de si o coração puro para trabalho. Há aqueles que têm a baixa magia, que eu digo, baixa magia, não é desmerecendo a baixa magia. Pelo contrário, eu admiro muito quando é utilizada em um propósito maior. Porque todo aquele mago da luz, todo aquele trabalhador da luz tem que ter conhecimento também do outro lado. Inclusive quem está do outro lado também tem que ter conhecimento do lado de cá, porque sabe onde pisa, que formiga sabe que rosa pisa. Formiga sabe em que roça come, né, nego? Então, e a ciência da Jurema é uma ciência encantada, né, nego? É trabalhar como casa de abelha, trabalha sem ninguém ver. A ciência da Jurema, como o ponto fala, né? Daqui a pouco canto ponto, tu vai entender o porquê. Porque cada ponto cantado são orações. Falam muito da nossa ciência e falam muito de cada mestre. Como eu falei no começo, eu vim na cidade do Acácio, é porque é uma cidade encantada na Jurema. Então é por onde vem a minha ciência do tronco também, da Aroeira. Tá certo, meu amigo? Sim. Eu sou mestre pequenininho, sou trabalhador, sou pequenininho, mas o que eu carrego comigo eu repasso pro conhecimento, porque conhecimento não quer demais, né, amigo? Não. Então, como eu estava falando, a pessoa vem, eu guio. Aí a pessoa pega e diz, ah, mestre, não funcionou. Sim, minha filha, meu filho. Eu te ensinei, te mostrei, tu não foi como é para fazer, tu não compreendeu. Porque primeiro, se eu tiver com minha irmã melada de lama, eu vou te melar, não vou não. Eu passo um trabalho para a pessoa descarregar, né? Um banho de descarrego. Firma um anjo de guarda para trazer a luz para ela, porque o ponto firmado pelas correntes ígneas da vela que vai ser firmado vai percorrer o portal aberto do universo, atravessando a chegar até onde o anjo de guarda está. Que os anjos de guarda vão ser de muita luz, que receberam a missão divina do nosso Senhor Jesus Cristo de te guiar e conduzir encarnado em terra e até depois desencarnado a essa luz. Mas ele se afasta mais porque tu trabalha do outro lado. como o vovô já falou, isso aqui é um sonho, a realidade está do outro lado. Então ele tem mais um pouco de se afastar, mas ele está contigo. No teu ato do teu, da tua geração, Deus indicou uma luz, que é o anjo de guarda. Por isso que todo médico tem que firmar seu anjo de guarda. Por quê? Porque vai trazer a luz, e cada espírito trevoso, cada que for influenciado pela corrente negativa dos baixos astrais, vai repelir pela luz do teu anjo de guarda. Tu tá entendendo, nego? Então isso é ciência, tá? Então quando você mentaliza um anjo de guarda, você tem que mentalizar uma luz subindo pelo seu chakra laríngeo, passando pelo seu coronário, indo até a chama, que é um portal divinal, que vai atravessar os portais e vai chegar onde, até onde ele tá. Aí a pessoa não entende isso, aí firma um ponto por firmar, não toma um banho direito, aí vai, pega, faz outro banho, aí depois pega o ebol, ou seja lá o que vou passar, e faz de todo jeito, depois chega pra mim, não deu certo, o problema é meu, é. Prometo que não se preparasse, que a energia é tua, nega. A energia é tua. A energia é tua. Agora, se eu for fazer, botar a mão aí, o negócio é outra coisa, né? A energia vai ser minha, eu sei como ativar a energia. Então, eu ensino como ativar. Eu mostro como é que é. Se for possível, até desenho. Mas a pessoa não compreende. Né, nego? Cada elemento firmado, cada força traçada, para que serve cada ciência, eu digo tudo. Aí a pessoa vai ter que fazer. Se a pessoa ativar cada elemento, a pessoa vai ter a resposta. É certo, amigo. É 100%. Eu não me chamo Zé Pretinho da cidade do Acaio. Tá certo, amigo? É certo. É mais ou menos assim, meu filho, a vida do mestre. É trabalhar, né, sem ninguém ver. É trazer a força da jurema, dos encantados, dos caboclos, com as permissões divinas, com as leis do astral. Porque mais do que Deus, ninguém, né? Primeiramente Deus, mais do que Deus, ninguém. Graças a Deus. Pode perguntar, meu. De onde surgiu tamanha admiração por Sr. Zé Pelintra? Eu não conhecia ele, né? Desde ele ter me resgatado. Aí eu comecei a entender a força desse grande mestre. Porque pra mim ele não é nem mestre mais, pra mim ele já é um orixá, né? Nossa. Aí tu fala, mestre falando de orixá? Claro, nego. A gente vem traçando os portugueses, os europeus, que vem trazendo os ciganos, que vem trazendo as correntes dos africanos pra cá, não cruzaram a linha com a gente. Né? Então é orixá sim. Né? Ele tem essa luz muito grande. Então eu comecei a admirar. E todo aquele mestre que vem com o nome Zé, tem admiração por Zé Pelintra, o primeiro. Né? Tem uns outros que são trabalhadores, que eu admiro, que é meu compadre. Né? Respeito muito, mas eu estou falando do primeiro. Que ele já nem desce mais. Ele dá influência em muitos cavalos ainda. Viu? Médios de grande respeito. Médios que tem uma missão muito elevada. Que tem como uma babalorixá. Da qual meu cavalo trabalha. E esse cavalo aqui, ela tem a ciência e ela é intuída muitas das vezes. Pelo esse príncipe da Jurema, como ela diz, né? Ela diz que é o príncipe da Jurema. Ela tá certa, tá errada não. Porque ele é muita ciência, é muita força. Então, por todo o trabalho que ele criou, que ele gerou, que ele passou por onde ele passava, semeando a caridade, o bem, porque fora da caridade não há salvação. Tá certo, hein? Primeiramente, é isso. Fora da caridade não há salvação. Eu quero ver qual foi o espírito, não foi a caridade que se salvou. Eu digo que eu deixo de ser mestre, me desencanta agora. Mostra pra mim qual foi o espírito que teve a salvação sem ter a caridade. Ei, tem aqueles que tiveram seus trabalhos direcionados, não prestou caridade, aí está trabalhando em algum campo espiritual para se evoluir. E muitos daqueles que já estão com um poder muito grande, muito elevado, da magia, querem ficar lá, porque gostam de estar lá. Mas é respeitado, cada um tem o seu livre-arbítrio. Os caminhos são tortuosos, cheios de pedra, como diz o ponto, né? Que caminhos são esses? Estão cheios de pedra e areia. Valeu, meu Senhor Jesus Cristo, valeu, Nossa Senhora das Candeias, né? Mas todo leva para o nosso Criador, ou todo ser, encantado ou não, foi criado por nosso Jesus Cristo, por nosso Deus maior. Todos foram, então um dia vai voltar para lá, queira ou não. Certo, amigo? Eu sou mestre, como eu falei, sou trabalhador, sou pequenininho, sou negro, mas vem para trabalhar e traz minha ciência, é verdadeira. Acredita quem quer, quem não quiser, fique sem acreditar, como eu falo outra coisa. Tem uma história de que um Zé Pretinho, numa encarnação, conheceu o Zé Pelintra e traiu ele. Foi o senhor? Não. Como eu te falei, né? São vários Zé Pretinho, vários Zé Pelintra, né? Nem foi os primeiros. Isso foi história de Não só aconteceu com um Zé Pretinho, nem aconteceu só com um Zé Pilintra. É como o teu nome é, Jefferson. É. Jefferson e o José. Aí só existe um José? Só existe um Jefferson? Não. Aí a história de Jefferson brigou com José. José matou Jefferson. Aí, e tu brigou com outro José? Não, nego. Então, isso não repercute em toda a atmosfera espiritual da Jurema, nem tampouco de todos os encantados, né? Que cada um, de acordo com a região da sua, porque a região do Brasil, pela ciência que Deus deu, por isso tem acreditado que Deus é brasileiro, né? Tem muita ciência nessa terra, que a gente pisa, por isso que no Toré fala, pisa na... Agora olha para o meu ponto. É, realmente não está mexendo. Tá certo, nego? A vela está reta, é isso? É, nego. Tá vendo? Olha o Exu, porque eu também trago a minha linha. Olha, é porque meu perispírito está tomando conta aqui. Aham. Tá ventando bastante, né? É, nego. Pronto. Tá, pra você entender que eu também trabalho com a força da magia. Das velas, porque está ali firmado. Certo? Sim. Então, de acordo com a região do país, do Brasil, aí vai vir um Zé Pretinho numa força, outro Zé Pretinho noutra força, um Zé Pretinho numa força, outro Zé Pretinho noutra força, mas todos atuam conforme a lei divina, né, nego? E todo malandro é um malandro bom trabalhador, porque trabalha sem gerar karma, nem para ele, nem para os seus filhos, né? Sim, senhor. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Que a gente não deve acreditar nem na nossa própria sombra, porque ela pode passar na nossa frente e dar uma rasteira. Essa foi a maior lição. Aquele que não te abre os dentes é porque uma hora quer te morder. Toma cuidado. Embaixo da asa, embaixo da sombra, a gente pode ensinar, mostrar, mas guiar e conduzir, calma. Até onde vai isso? Para os encarnados, né? O desencarnado atua com uma lei maior, né, amigo? Então essa foi a lição, a maior lição que eu tive na minha passagem terrena. Qual foi a maior lição que esse Zé da Luz passou para o senhor? A maior lição que Zé da Luz passou para mim foi trabalhar para o bem, para a caridade e dizer para mim que fora da caridade não há salvação. Isso eu carrego por toda a minha trajetória espiritual, certo? Porque essa mensagem ficou impregnada no meu íntimo e eu carrego e propago para quem quer que seja. Essa foi a mensagem e o aprendizado maior que eu tive com ele. Se o senhor pudesse encontrar consigo próprio na última encarnação, em que momento o senhor ia pedir para encontrar e que conselho o senhor daria a si próprio? Antes de viajar para o Rio de Janeiro. Olha, Zé, fica por aqui, por Recife, o povo aqui era, naquele tempo era mais... ainda é, né? Mas, não fala. Mas como é? Não, meu filho, o mestre já trabalhou na ciência da fumaça. É o suficiente, né? Porque eu ficar aqui, né? Só dispensando energia, porque eu já fui fumado, já foi. Inclusive o Marafo também, certo? É um diálogo, não vem, eu não venho para executar um mover tanta força, né, nego? Eu tô aqui para dialogar. Não precisa estar bebendo e enchendo a cara, né, nego? Certo? Tá certo. Pronto. Como eu tava falando, antes de ir pro Rio de Janeiro. Ir pro Rio de Janeiro, dizer que eu não ia, não vá pro Rio de Janeiro, porque aqui eu ia fazer melhor, eu acho assim. Então eu ia dar um recado pra mim mesmo, dizendo, olha, não vai pra lá que lá tu vai ser traído. Nem que eu fosse traído aqui também, mas eu, lá eu não ia pisar. Porque onde eu fui passado, eu ia pra lá. Eu ia viver mais tempo, né? Aproveitando meus produtos e jogando na vitrine de novo. Né, né? É. Hoje que o senhor tem uma consciência mais expandida, o senhor não se pergunta por que o seu guia não deu esse conhecimento para o senhor no dia que o senhor estava lá e ele estava guiando? Claro, nego. Posso dizer com toda clareza, porque era afastado do mundo espiritual. Eu fui iniciado, né, no Catimbó da Jurema, lá na Bahia, pelo Mestião, na época da capoeira, mas eu não tinha aquela proximidade. Então, meus guias, muitas das vezes, estavam distante de mim, que eu estava no mundo. Então, como é que eles iam me dar uma passagem dessa, né? Então como é que eles iam dizer isso pra mim? Se a pessoa vive no caminho torto da vida, que não acredita nem em si mesmo, sabe nem onde está, nem para onde vai, nem o que quer chegar. Sabe nem o que passou, nem onde está, nem onde vai chegar. Era a minha vida. É que eu não tinha pai, não tinha mãe, né? Minha vida era aproveitar dos produtos, né? E botar na vida. Então, nego, eu não sabia nem onde eu queria chegar. Então, quem foi que eu ia ter de meus guias? Nada. É, não tinha orientação de nada. Aí, quando eu tive desencarnado, que eu aprendi muito, eu não vou entrar em detalhes, né, nego? Não. Mas teve muitos caminhos a percorrer, muitas coisas a fazer. Por isso que eu digo que na Jurema eu sou um mestre novo, perante a muitos outros mestres. Tem mestre de muito, mas muito tempo, mas muito antigo mesmo. E eu, pela ciência da Jurema que Deus me deu, atuo pelo tronco da Arueira, na cidade do Acarne. Oh. É. Qual foi o encarnado que o senhor maltratou, do qual o senhor se desfez, ou que usou enquanto encarnado, que o senhor encontrou no mundo astral, que mais tocou o coração do senhor de arrependimento? Nego. Se dizer, sinto muito pelo que eu fiz por você, eu não estava dentro da minha situação. Nego, teve um. De equilíbrio. Teve um, né? Que eu apunhalei ele. Mas não chegou a matar. Ah. Mas apunhalei ele. Porque ele tá. Ele usou das minhas coisas, né? Dos meus produtos, e fez o que fez com a rapariga. A filha, então vem cá, amigo. Aí eu, foi o único, né? Que eu precisei de usar da força pra poder fazer aquilo ali. E o camarada quase morria. Aí foi melhor que tivesse morrido, porque ele sofreu, nego. Ah. A matéria sofreu muito. E quando eu desencarnei, que eu vi ele, ele meio que queria brigar comigo, achando que eu tava vivo, né? Ele tava, eu já tava achando, eu já tava meio naquela, eu acho que eu tô morto, ele achava que ele tava vivo. E ele, eu achava, eu tô morto, ele dizia, eu tô vivo, ele queria brigar comigo. Aí teve uma hora que a gente entrou no consenso, eu pedi perdão a ele. Tá certo, nego? Mas foi muito tempo atrás, foi logo no começo. Mas teve pessoas que têm passado na minha vida que eu não passei a perna, mas que eu desvirtuei, levei pro caminho da prostituição, né, nego? Muita mocinha bonita que eu pegava e levava. Ó, oh, nego, tu vai por aqui, tu vai ter o caminho melhor. Eu era de olho nela já. Né, nego? Então essa mulher, com certeza da vida, ela me concederam perdão, não tive a oportunidade de encontrar, mas ela me concederam perdão, porque estava na minha evolução hoje. Né? Então tudo aquilo é um propósito maior para ir divinar, para eu aprender e tirar algum ensinamento daquilo. Eu encaro dessa maneira, nada é por acaso, né, nego? Acaso na vida nem existe. Com a vovó falou que tem muito respeito pela linha Santas Almendras e Liberta. Como a vovó falou, isso aqui é só um sonho, a realidade está do outro lado. Entre os planos espirituais, tem vários planos, né? E a qual eu tenho o prazer e o orgulho de estar é a Jurema. Um preto velho tem mais força e luz espiritual que o senhor? Com certeza, nego. Apesar que ele diz bem humilde, né? Diz que não, que tudo é igual, que a espiritualidade é única. Mas a evolução de um preto velho é muito grande, pela resignação, pelos que eles passaram, pelas torturas que eles passaram, por tudo que eles viveram, e dentro disso não alimentavam a vingança, não alimentavam a raiva. Eles começaram a entender que a vida fez ele para aquilo. Vai pegar um branco e escravizar ele naquela época, tu ver, ele queria te matar. Os escravos não entendiam que era o que é a vida dele. Ele veio daquele jeito. Então, pela resignação, pela bondade espiritual, que não tinha nenhum mal, você via, mesmo um de negro nas senzalas, era a maior festa, quando chegava tudo para se reunir, tocar os tambor, para cantar, para dançar, e amanhã era chicotada nos lombos. Imagina só. Então, pela essa vida que tiveram, primitiva, da resignação de tudo que foi, que é o como o meu mano Tiriri falou, que é o burilamento da alma. E eles já vieram burilados da outra vida. Para você ter noção da evolução. E quando eles foram para lá, para o outro lado, era o caminho direto, nem passar por pano baixo passava. Tinha alguns, né, que desvirtuava, fazia uma coisa aqui, outra coisa acolá, que para a lei maior não era correto e tiveram suas permissões para pagar seus cargos. Quem sou eu para dizer que não? Né, nego? Mas a maioria dos preto velhos vieram dos negros, foram assim. E hoje os preto velhos trabalham dessa maneira. E muitos deles trabalham com alunos espirituais, da qual eu não tive nem acesso ainda. Tá, nego? Nunca tive acesso. Ensinando grandes espíritos já tão evoluídos. E outros que estão ali para chegar ainda a algum nível na evolução. Então eles são mentores. Geralmente um preto velho vem como mentor. Por conta desse degrau de evolução. Ele tem aquela resignação, como a vovó falou também, a Cambinda, que eu tenho muito respeito por ela. Ela vem para acalmar. Geralmente aquele que é desvirtuado na ira, na raiva, né? Então eles têm isso, porque se for pender pro meu lado, eu vou puxar, vai, nego, mete o pé, depois eu tô aqui contigo, né? É mais ou menos assim, nego. Mas tem que ter equilíbrio, né? A polaridade sempre vai existir, negativa, positiva, feminina, masculina, né? O baixo em cima, o alto, o baixo, e assim vai. Sempre vai existir, é o equilíbrio da Terra. Se não existisse isso, não tinha como, né, existir tudo isso que está aqui afirmativa da Terra, né? O eixo terreno pela criação, né, nego? Sim. José Pretinho, dá um exemplo prático da vida aonde o senhor diria: vai, nego, mete o pé que depois estou aqui contigo. Nego, se ele chegasse para o meu cavalo, tu fala, né? Se ele tomasse uma decisão assim na vida dele, de mudar tudo da vida dele, dizer assim, ó, agora eu não quero mais isso aqui, eu tô aqui nesse lugar, um exemplo, vou citar um exemplo profissional, eu tô aqui nesse lugar aqui e estão mexendo comigo, eu vou meter o pé, vou me danar. Aí eu chegava nele, dizia, vai, nego, mete o pé, fala o que tem que falar, desabafa, fala o que tu tem que fazer, nego, escunhamba, fala o que tu quiser, depois eu seguro aqui, né? Mais ou menos assim, agora matar um, começar a viver em meio de drogas, né? Que eu não critico, porque quem tá lá não sabe o que tá fazendo, muitas das vezes, né, nego? Não critico, quem sou eu para criticar quem está nessa energia ainda, né, predominante, né, nego? Mas se ele tem o conhecimento e quer de banhar pro lado negativo, eu saio de perto dele. Apesar que minha missão é maior com ele. Vou tentar de tudo, mover os céus e a terra, se possível, se eu for, eu desço até do meu degrau da evolução para resgatar ele, né? Porque a ciência é muito grande, né, nego? É um mistério que a gente tem às vezes com o encarnado, não é nem com o encarnado, é com o espírito do encarnado, né? E é mistério, eu não posso revelar. Claro, claro. Sim. Então a gente tem que fazer de tudo para que aquele menino não vá para o caminho errado, como tem vários que passaram por você que já deve ter dado esse tipo de exemplo. Né? Eu não sou o primeiro, né, nego? Porque isso é conforme a lei divina do universo. Eu não sou o primeiro, nem vou ser o último. Né, nego? Nesse caso que o senhor citou, que o senhor diria, meto o pé que eu estou contigo, um preto velho, do seu ponto de vista, aconselharia como? Calma, nego. Faz isso agora não. Isso que ele está fazendo é para tu tomar um aprendizado. Tenha paciência. Espere. Se for de acontecer, você vai receber, como o mestre também, químico que trabalha com o menino, que é Antônio Olímpio, que vem da luz de Oxalá, já é um mestre mais evoluído ainda do que eu. Ele diz que tem um papel igual o meu, mas não é, ele sabe que não é. Aí ele ia dizer, nego, mesmo que tu saia todo quebrado, tu tem que ter ali o respeito pelo teu próximo, não vai falar e sair escunhambando. Tenha calma, paciência. Enfim, ia falar de uma maneira para que ele não metesse o pé, né? Que ele não fizesse as coisas erradas. Mais ou menos assim, é o meu ponto de vista, né? Poderia ser até que o preto vai ficar calado, porque quem cala consente, né? Então se ele ficasse calado, é que ele consentiu. Aí o cara ia fazer mais ainda, né? Não é que o preto não falou, e agora que eu vou meter o pé mesmo. Eita, né, nego? Pronto. O que eu é? Eu saúdo o caboclo Pantera Negra, né, nego? Regente da coroa do meu filho. O que, caboclo? Eu tenho muito prazer e muito orgulho nessa vida encarnada, só trabalhar, né? Negra. No cavalo encarnado do meu filho, nessa vida encarnada do meu filho. E eu, como entidade, trabalhar ao lado de um grande ser de evolução, que é o caboclo Pantera Negra, né, nego? Que pense num caboclo que eu tenho admiração e respeito. Nunca imaginei trabalhar do lado de um caboclo tão forte, que pra mim é um orixá. Eu trabalho com a permissão dele, né? Então, nesse cavalo, eu tenho muito prazer, muito orgulho, né? Ele é caboclo, ele é guerrilheiro, ele é pantera negra, um fiel companheiro das matas virgens. Ele vem lá de Aruanda, ele vem com as suas armas, trabalha pra lei da Umbanda. Ele é caboclo, ele é guerrilheiro, ele é pantera negra, um fiel companheiro das matas virgens, ele vem lá de Aruanda, ele vem com as suas armas, trabalha pra lei da Umbanda. O quê, meu caboclo? Senhora, a sua força? Salve, Pantera Negra, caboclo. Ah, O senhor Pantera Negra trabalha incorporado no menino? Trabalha. E dá consulta às pessoas. Até hoje só quem dá consulta é eu, né? Também sou o mestre de trabalho dele. E um preto trabalhador, né? Que é a minha luz também, que eu tenho muito respeito, que é o mentor do menino, que é Pai Benito de Aruanda. Né? Que também, nesse momento não se faz presente. Pelos trabalhos executados, porque a força que está aqui é muito grande, ele não necessita da energia dele. Não. Mas é um ser de muito ali que aprovou toda essa conversação. Certo? É mais ou menos assim que funciona. O Cabo Pantera Negra nunca deu consulta, mas ele já tem os faladores dele com uma oportunidade. A gente manda quem pode, mas quem tem. Mais ou menos assim, né? Sim, com certeza. É. Claro que sim. Quando se diz Jurema ou Jurema Sagrada, sim, as pessoas têm dificuldade de compreender a profundidade dessa ciência. Explica um pouco pra gente, mestre. Mais ou menos com um ponto. Jurema é ciência nobre, manaca, nobreza pura. Jurema é ciência nobre, manaca, nobreza pura. Vajuca é um bom mestre, tanto mata como cura. Vajuca é um bom mestre, tanto mata como cura. No rio de São Francisco eu mergulhei, fui ao porão. No rio de São Francisco eu mergulhei, fui ao porão. Fui buscar negro da costa, fui com toda a nação. Fui buscar negro da costa, fui com toda a nação. No rio de São Francisco eu mergulhei e fui ao fundo. No rio de São Francisco eu mergulhei e fui ao fundo. Fui aprender ciência pra poder andar no mundo. Fui aprender ciência pra poder andar no mundo. Moça, dá-me um gole d'água da Lagoa do Capim. Moça, dá-me um gole d'água da Lagoa do Capim. Se essa lagoa seca, moço, que será de mim? Se essa lagoa seca, moço, que será de mim? Minha mãe bem que me disse que eu não quisesse aprender. Minha mãe bem que me disse que eu não quisesse aprender. Que os trabalhos da Jurema só ficou pra se sofrer. E os trabalhos da Jurema só ficou pra se sofrer. Dos trabalhos da Jurema todo mundo quer saber. Dos trabalhos da Jurema todo mundo quer saber. Como o segredo da vida trabalhar sem ninguém ver. Como o segredo da vida trabalhar sem ninguém ver. Sou a caixa de feitiço que vocês viram falar. Sou a caixa de feitiço que vocês viram falar. Vem jogar comigo perto e não tem esse pra ganhar. Vem jogar comigo perto e não tem esse pra ganhar. Jurema é ciência nobre, manaca, nobreza pura. Jurema é ciência nobre, manaca, nobreza pura. Zé Pretinho é um bom mestre, tanto mata como cura. Zé Pretinho é um bom mestre, tanto mata como cura. É mais ou menos assim, meu filho. A ciência da Jurema é sagrada, santa e bendita. Não tem altar, o altar é a natureza, tanto mata quanto como cura. Depende do coração de quem vem pedir, porque nós estamos acima desse merecimento, né, do ser encarnado, do que é bom e do que é ruim. Né? Porque essa parte do que é de sentir do que é bom e do que é ruim é uma questão encarnatória para o propósito maior de evolução. Nós estamos acima disso aí. Depende do teu coração, porque o que é bom para tu pode ser ruim para ele. O que é bom para ele pode ser ruim para tu. E a gente tá ali para trabalhar e executar conforme tuas energias, porque quem vai fazer é tu, não é eu. Entende? Sim. Então, quando eu falo da Jurema é sagrada, A gema é santa, a Benedita é um campo sagrado, né, nego? Respondendo a sua pergunta é isso. Claro. E o senhor, quando vai aceitar um espírito, ou quando um espírito quer ingressar na jurema sagrada, ele passa por algum tipo de teste, de iniciação? É pela jurimação, né, nego? Passa por muitas iniciações. Tem um mestre, né, de cada ciência, de cada pau, de cada tronco, porque a jurema, ela vem dos tons do vegetal, da natureza. O tom da natureza é todo o reino da jurema, né, nego? É onde Pai Oxóssi maior, né, o Dé maior, o Pai Oxóssi, né, com o rei Mamunguinho e todas as forças da jurema sagrada, e Mamunguinho, que tomava conta dos negros, né, nego? Tomava conta dos quilombos, tem muito rei Mamunguinho que pegava os negros, que era refugiado, botava dentro de uma mata, sem ter que comer, o que beber, e começava a caçar e começava a viver. Quando via que estava sendo invadido, ameaçado, eles tiravam toda aquela povo que estava ali, já botava em outro lugar, em outras matas, e a vida foi vendo assim. Então o Mamunguinho se encantou-se na jurema, através da força do negro, né, negro? Então o rei Mamunguinho da jurema, ele é rei, é Mamunguinho, né? Nossa. Então ele vem à força. Então cada mestre tem a sua ciência no tronco. Um é no Jucá, que é da família das Acácias. A jurema também é dessa família, da família das Acácias. Aí tem o tronco do Manacá, aí tem a jurema, tem a aroeira. E cada erva, cada tronco de cada ciência vai trazendo. Muitas das vezes, como se bota o elemento da água, que é a purificação divina do ser e do espírito. Então, por isso se trabalha muitas vezes com os elementos. Quando se está distante tanto da natureza, aí tem os otá, que tem as pedras, mineral, que traz ali a ciência da natureza. Aí tem a água, que está mais perto da natureza. Aí tem os cruzamentos nas minas de gesso, porque tem um fundamento conectado com o guia. Mas quando se está perto da natureza, o altar é a natureza. É cultivar debaixo do pé da ciência. Tu está entendendo isso? Então a jurema, ela é santa, ela é bendita. É uma ciência nobre, uma ciência fina, né? Que Deus deu. Aquele que cultiva, fazendo bem a caridade, foi aquele que faz com o propósito de charlatanismo, de querer fazer, ensinar aquilo outro, tudo mentira, né? A jurema, ela é uma ciência sensível. É como tu senta a natureza todo tempo, não. Encarnado é difícil, tem que se conectar, precisa de treinamento, precisa de estudos muitas das vezes, para se conectar com a natureza. Então a jurema, ela tem essa ciência, essa natureza sublime, sutil. Muitos dos médicos que têm a ciência tão bonita, por ser essa ciência tão sutil da jurema, sentiu os ventos, sentiu os pássaros, sentiu os seres que habitam os confins, os mensuráveis domínio, né? De todas as plantas, da ciência da jurema, da joeira, e todas as flores, porque cada partícula que há o reino do meu Pai Oxóssi, que é a folha onde tira toda a ciência para fazer os amancios, os banhos, né? Então, tudo aquilo ali, né, tem vários seres, né, que habitam os imensuráveis domínios da ciência, da natureza. Então, quando a pessoa, o médio, que todo mundo é médio, né? É o que está entre a terra e o plano espiritual, o plano material e o plano espiritual. Nós vivemos, o ser encarnado vive, né? No plano material, que é o plano natural, e o espírito vive em alguns planos, de acordo com a sua evolução. Eu estou no plano da jurema, estou falando pela jurema. O outro que está no outro plano, graças a Deus, fica no seu plano, eu estou na jurema. Não é, nego? Não é isso? É isso. Não tenho o que falar de outro plano, porque eu não vivi no outro plano. Eu estou na jurema e aí eu vou falando da jurema. Isso. Tá certo? Então, a ciência da jurema é tão fina, ela é tão sensível, que muitas vezes o médico, ele não tem a ciência, a sabedoria de senti-la e acabar mistificando. Tu acredita nisso? Sim. Porque ele acha que está sentindo o mestre. Acha que está sentindo a mestra. Calma. Tu consegue sentir a natureza, né? Tem que ter a noção. Tem que ter o respeito íntimo de si. Porque é o ato de não se enganar nem enganar ninguém. Por isso que eu digo, tenha cuidado com o que fala. Porque aqueles que trabalham com a espiritualidade, seja ela qual for, muitas pessoas estão ali dependendo da sua palavra. Você médium, não estou falando nem do espírito. Ô mestre, quando as pessoas dizem assim, não entre no candomblé e nem na umbanda, vá para a jurema, porque na jurema tem uma bebida que você bebeu e incorporou. Nada, amigo. Isso aí você não deve nem ouvir. Porque toda nação tem a sua ciência. Toda nação tem a sua função. Há como diz também, porque derrubar o garrote, boi, bode, cada um tem o seu jeito de cultivar a jurema. Essas influências são Lagô, é o reino do Urubá, o reino dos canindé da jurema também tem um lado do míngua. Míngua que eu digo é sangue, né? Então, não se pode criticar quem derruba, quem dá sangue. Por quê? Porque aquilo ali é uma cultura da afro, né? Do negro. Então, para que criticar? É. Tu vive aquilo ali, tu sabe a ciência que tem, sabe por que ele está fazendo aquilo? Agora, se fizer mesma coisa, tu vai oferendar um aibó, aí é uma fruta, né, também para fortalecer, porque a gente não depende de energia, de elemento, né, quem está encantado. A gente utiliza esse elemento a teu favor, tu tá entendendo? E aí, quando tu firma um ponto, quando tu derruba, quando arreia qualquer coisa para a gente se reveste também daquela energia para poder utilizar a teu favor, ficar mais forte. Aí vem a palavra, dá força quem te dá força. Tá entendendo? Vai para ajudar você mesmo. Entendeu? O mestre, o senhor vai querer mais ajudar mais? Não, pode, não, Nico, pode ficar, viu, Nico? Fica, fique à vontade. O mestre já bebeu, fumou, vai o conversador até o fim. Tá certo, Nico? Muito obrigado. Então, como eu tava falando, aí, muita gente critica isso, né, Nico? E quando fala assim, não vai para jurema, que tem uma vida que não sei o que é jurema, isso aqui, aquilo, outro. Então não podem falar isso. Porque não tá no outro lado. Candomblé é uma ciência linda. Eu admiro muito o candomblé. Né? Candomblé, que cultiva os orixá, que também estão tudo na natureza, que cultiva as forças divinas, o tom da criação, a força sublime, né? Que todos os filhos ali são entonados pelo aquele orixá divino, aquela energia radiante, primitiva daquele ser. Então é lindo demais de se ver. Quem vive, quem sente, quem sabe. E quem sou eu, quem é tu para falar? Né? Então quando vai também para a Umbanda é uma ciência nobre, é uma ciência fina, é uma energia plural, né? Porque é como falar Umbanda de um só, mas todos que fazem parte. Né, nego? Porque a Umbanda ela veio através de um caboclo também, do encantado, que também faz parte de Aruanda, da Jurema, né, nego? Então, a Umbanda também tem a sua ciência, tem a sua sabedoria e tem o que ensinar. Não é o que falar. Dizer assim, ah, a Umbanda é isso, ah, um candomblé é aquilo. É como eu aprendi como mestre Ião. Eu vou ensinar um ensinamento que eu tive quando encarnado, que eu vou usar como espírito agora. Vê que coisa boa. É como um lutador. Não existe arte marcial. Né? Na época, arte marcial. Era bonito falar um arte marcial. Quem lutava, né? Eu lutava capoeira. Zum, zum, zum, bateu, né? Então, tem a capoeira. Então, não existe arte melhor. O que existe é o praticante. Então, se tu é candomblé e cultiva teus orixás por bem e faz o certo, tu é forte. Se o candomblecista faz o mal e cultiva o mal, aí você acha que é bom continuar fazendo o mal. Eu não posso falar nada. Tá certo, amigo? Então vai depender da energia de cada um. Porque como eu já falei, o que está dentro de tu pertence a tu. O que está de fora, externo, não te pertence. Então tu tem que filtrar o que é de bom e o que é de ruim. Essa é a ciência que eu tenho a passar. Ei, mestre. Certo, amigo? Sim. Ô, mestre, quando as pessoas comparam a jurema com aquela bebida do Daime ou Santo Daime ou Ayahuasca, dizendo que é só um pretexto para ficar drogado ou alucinado e que isso cria dependência química, o que o senhor responde? Olha, a jurema, ela, a bebida da jurema, ela tem sim a sua ciência. Por quê? Assim como o fumo, que é um desagregador de energia negativa, não há fumaça, eu alimento minhas forças, eu jogo os contrários para longe. Assim como o maravo contido na bebida da jurema, hoje, né, que antigamente era só a raspa da jurema, né, batida na pedra, até sair o som, aí na água. E tinha sim o seu efeito, mas não porque ela era uma droga ou deixava dependente de químico, não. Era realmente para sintonizar maior com a sua ciência. Tu tá entendendo, eu? Então, quem não viveu, não pode falar. Assim como eu, que não vivi algumas determinadas coisas, não posso falar determinadas coisas, né, nego? Tem que ter a humildade, tem que ter o respeito pela lei do outro. E todos, como eu já falei, vão para um caminho só, que é o Divino Criador. Com seu livre-arbítrio. Se quiser ficar lá, pode ficar. Já essa outra bebida, Casa Santo Daime, que você falou, ela tem as suas componentes, né? E que, dependendo do que for necessário, eu nunca bebi. É. Eu não posso dizer então, que é, né, é alucinótica, que é dependência, que deixa dependente. Não vou dizer a você, né? Porque eu nunca bebi. Mas eu tô falando da jurema, da bebida da jurema. Se tem comparação, não tem nenhuma. São coisas totalmente diferentes. Quem dizer que é igual, tá mentindo. Eu venho pra cá na minha frente que eu desmento na hora. Tá certo, nego? É bebida totalmente diferente. São coisas diferentes. Uma é pra mexer no espiritual, né? Da jurema nos encantados. Tem a dormência no corpo, tem aquela sensação, isso vai do médico. Tem gente que bebe e não sente nada, né? Que bebe e não sente nada. Muitas das vezes que as correntes não estão desenvolvidas, muitas das vezes porque não está fora. São N coisa que vai dizer se pode beber e vai dar algum efeito. Já tem gente que vai beber e já vai sentir a ciência da jurema no seu íntimo. Como eu digo, o que vem de dentro é teu. O que vem de fora não te pertence, joga fora. Entende? E já essa outra bebida, ela pode sentir seus efeitos benéficos, né? Coisas boas para fazer para a humanidade. Eu não posso dizer que é boa ou que é ruim, que eu nunca bebi. Certo, nego? Independente de uma outra entidade autorizar a gente estudar através do seu aparelho mediúnico, o senhor concordaria de um segundo momento, numa outra oportunidade? Poderia ser, nego. Com o senhor mesmo. Dentro de uma autorização, pode ser. Né, nego? Quantas vezes for. É? Assim seja, fica combinado então. Tá sério? Olha, algumas questões antes de finalizar. Como é que chegou para o senhor no mundo espiritual o convite desse trabalho? Ah, nego, foi algumas ruas, não foi muito tempo não, como os outros que já estavam aqui, né? Foi algumas ruas. Aí chegou até mim através de um guia da corrente do meu filho ali, ó. Chegou através da corrente dele. Vem me visitando na minha jurema, né? Um espírito. É, que foi justamente Zé Pelinda, que também vem na minha corrente. Foi. Aí ela te prepara, nego, que tu vai fazer um negócio lá no terreno, lá com os meninos. E se prepara que vai ser um negócio que tem importância muito grande, que vai perdurar por muito, muito, muito tempo. Eu dando, se é tão importante assim, é? Aí ele falou, nego, vem embora comigo. Aí eu fui compreender. Eu acompanhei você em alguma lua. Para saber se você realmente estava com o coração certo para fazer. Entendeu, nego? Não sei se você sentiu alguma coisa, mas ele estava presente, Zé Pinta também. Ele já falou, não foi, nego? Foi. Você não já falou para tu que está falando, sou eu. Incorporado, ele disse que quando ele chegou na matéria, ele disse que já estava mexendo com toda a família espiritual para que o diálogo acontecesse. Eu subentendi, claro, que o senhor estava no meio, né? Claro. Aí, no caso, teve essa comunicação, nego. O senhor foi observar. Aí a gente foi observar a tua índole, né? Como é que tava, como é que eu não conhecia, né? Claro. Eu sou espírito, mas porque eu sou espírito, tem que estar encostado todo. O pessoal pensa que espírito é assim, né? Tava na minha jurema, lá no meu jurema, né? Eu trabalho na minha jurema, né? Minha ciência é de lá. Quando eu abri meu manto, eu vi minha ciência, eu vi, olha, vamos lá, né, então, né? Aí eu vi, só Deus, campangueiro, tiriri, tem um mestre também muito bom que você tem perto de você também, né? A gente saudou, as forças, inclusive, estão aqui, presentes. Eu só dei as forças se bateram, aí vai. Mas os meninos vão ter que passar por uma provação, porque tem que ter todo o merecimento, né? Olha aí. Inclusive nas provações, porque nas provações é que se vale o melhor merecimento. É. Porque tudo de bandeja entregado. Estranho, né? Estranho. Então, o ensinamento que eu tenho que passar é esse. Então, foi um contato. Eu agradeço pela oportunidade do plano espiritual, né? E você que tem toda essa missão, tanto nesse plano, quanto no outro plano, que você nem compreende ainda. É. Você nem compreende ainda. E quem sou eu para dizer, né? Um dia você vai entender. Tá bom, Maneiro? Se possível, for um dia, a gente vai se encontrar. Certo? Que assim seja. O senhor, quando foi observar, falou que ia observar, porque se observasse coisa que não fosse do seu agrado, o senhor ia dizer já não. Já cortava na hora, já acabou. Olha, se o menino tem mais, dá uma tapa nele. Né? O caboclo pantera nele, dizia logo, o caboclo não dá não. Né? O caboclo ficou calado, né? Se ele ficou calado, o que calar consente, né? Aí ele fala pouco, né? Sim. Então, quando ele ficou calado, eu entendi que sim, né? Aí eu vim, aí depois ele deu a confirmação que ele podia vir. Aí tá tudo certo. Essa parte do caboclo eu não entendi direito. É porque assim, ele tem a regência dentro da corrente do meu menino. Sim. Tá certo, amigo? Dentro da Júlia sempre vai ter um guia, não porque ele tá acima, não porque tá abaixo, não porque tá mais, não porque tá menos. É porque ele tem um propósito maior. Como eu tenho a função de mestre de trabalho, ele tem a função de regir a corrente da Jurema. Tu entendeu? Então, para poder executar determinados tipos de trabalho, se ele tá numa casa que não agradar o caboclo, ele sai da casa, o caboclo tira. Entendi. Não é porque ele quer ou não quer, não é porque eu quero ou não quero quem rege é o caboclo. Não é o caboclo vindo além de Ogum, de Oxóssi, de Oxalá, de Xangô. É um caboclo de muita energia, então eu vou fazer o quê? Não é? Tem que obedecer, né, nego? Sim. Não, é mais ou menos assim. Entendi. Certo, nego? Então, a gente está chegando perto dos minutos finais desse primeiro encontro, mestre. Existe entre vocês, mestres, uma competição positiva que ajuda vocês a se melhorarem, seja na magia, seja na cantoria, seja no conhecimento da Jurema? Nego, não existe competição, mas a gente fica encantado um com o outro. Quando a gente vê aquele mestre com aquela ciência, porque ele está galgando evolução, como você fica feliz em ver seu irmão crescendo. Então, quando a gente vê outro mestre cantando, quando a gente vê outro mestre na ciência, na magia, ensinando, propagando seu conhecimento, evoluindo, a gente fica muito feliz, né? Então a gente, inclusive, eu saúdo o Manel Quebra-Pedra que se faz presente nesse momento. Saudei, Manel Quebra-Pedra. Salve, sou eu, Manel Quebra-Pedra, sou eu, Manel Quebra-Pedra, sou eu. Eu ando no mundo e ninguém não me pega, cada fumaça que eu dou é uma queda. Eu ando no mundo e ninguém não me pega, cada fumaça tudo é uma pedra. De Pina, Boa Viagem, um guarda quase me pega. Sofreu a fumaça contrária, mandada por quebra-pedra. Sou eu, Manel quebra-pedra, Manel quebra-pedra, sou eu, Manel quebra-pedra. No mundo eu só tenho a Deus. Salve, mestre! Salve, Deus! Salve, Jurema! Meu presente nesse momento, né, filho? Graças a Deus. Ô, mestre, como ele chegou, o senhor falou que tinha um mestre que acompanha o diálogo, né? Sim, né? Quem? Seria o senhor Antônio Ferraz? Isso, né? É, né? Ele é muito evoluído, né, nego? Tem uma evolução muito grande. E eu tive a oportunidade de conversar pouco com ele. É. Sobre justamente você, né? Claro. E todo esse trabalho. É. Pode-se saber até onde um pouco do conteúdo dessa conversa, mestre? Nego, eu fui curto, né? Claro. Porque eu perguntei a eles como é que era a conduta. Eles disse, pode acreditar que o menino está protegido lá com as forças sagradas. Ele tem a missão dele. Sim. Você acredita, agora você tem o livre-arbítrio, né, Ney? Claro. Aí ele falou de uma forma diferente, estou falando do meu jeito. Sim. Mas ele falou, pode acreditar que o trabalho do menino está bem amparado. Ele vai lá, executa os trabalhos e tenha certeza que não vai agregar nada de ruim para você, nem para O médio. E isso é um pódio, um propósito maior. Aí onde eu fui correr minha gira e fazer minhas coisas para poder ver realmente se bater. Aí bateu direitinho e eu tô aqui hoje para fazer o trabalho. Graças a Deus. Mestre, qual é a mensagem final? Antes da sua mensagem final, o que o senhor mais gosta de ver num médium em desenvolvimento dentro da Jurema Sagrada? Da disciplina, né? A disciplina resume tudo que eu acho mais bonito no médium. É a disciplina. É aquele médico que se prepara para um trabalho de Jurema. É aquele médico que sabe cultivar a Jurema, que busca a ciência, porque a ciência você vai atrás dela. Você busca a ciência. Então esse médico, quando ele busca a ciência em aprender, é um conhecimento incessante que ele tem que aprender, tem aquela ganância de conhecimento, de buscar, de aprender. É onde eu mais admiro dentro de um médico. É a disciplina. Que assim seja. Qual que é a sua mensagem final, mestre? Que todos amem um ao outro como a si mesmo, né, Nico? Porque esse é o recado maior do universo como um todo. Não adianta você estar aqui hoje de coração aberto, né, para fazer o bem, a caridade, e quando chega em casa, tá metendo pão em todo mundo. Aí toma para lá, aí toma para cá, é mulher, é menina, é mulher, é homem, é cavalo, é no meio da rua, é ignorante, é aquela coisa toda. Deixa isso para o espírito bruto, tu já está evoluindo, tu já está crescendo. Né, nego? Então busca melhorar, faça para o meu cavalo, faça para qualquer um. Busque melhorar, ame ao outro verdadeiramente, como a si mesmo. Não é só porque tá trabalhando vestindo branco, quem tá botando aqui, recebendo espírito no culto, dizendo, ah, eu faço a caridade. E dentro de casa, como é que é? E nos teus caminhos, como é que é? Então, busca amar o outro como a si mesmo. Como é que tu queria que tu chegasse em casa, ou teu pai, tua mãe, se tu for homem, a tua mulher, né? Ou ao contrário, for uma mulher, o homem chega em casa, a mulher, vou tratar mal, ignorante, gritando, falando merda. Tu ia gostar? Não. Então ama-te, ama o outro como a ti mesmo. Imagina o que ia ser com tu, se fosse ao contrário. Então essa é a mensagem que eu deixo para quem está vendo, né? Esse conteúdo que eu deixo aqui de ensinamento. E como é uma coisa que o senhor gostou, não custa enfatizar, repito a pergunta, fora da caridade há salvação, mestre? Não, meu. Fora da caridade não há salvação. Há os planos que podem ser executados, trabalhados, de trabalhadores de outros planos que passaram na terra, né, nego? Que não tiveram, prestaram caridade, muitas vezes hoje estão aí executando alguns trabalhos, e se quer ficar lá, que continue, né? Que Deus ilumine. Eu não tenho que falar nada, né, nego? Pronto, é muito isso. Muito obrigado. Deus abençoe e a gente, nossa gata, te proteja. Te dê força, luz e coragem no teu caminho, meu nego. Eu me chamo Zé Pretinho, né, nego? Não negue meu compromisso, né, nego? Deus te abençoe, Deus te faz. Deus te abençoe. Peguei o meu recado e já tô indo embora. Salve. Adeus, adeus, pajula é meu parto agora. Salve. Cheguei, deu meu recado e já tô indo embora. Adeus, adeus, pajula é meu parto agora. Fique todo dia com Deus, a paz da Jovem Sagrada, santa e bendita, que a Virgem Maria cobra tudo você com o sagrado. Graças a Deus. Ricardo. O médium tá voltando, né? Tá presente já, né? Como é que foi pra você essa experiência? Jefferson, indicativo, né? Como eu já tenho um certo costume de trabalhar com ele, da consulta com ele no centro na qual eu faço parte, que é o centro amigo Paulo Chores, que eu tenho muito prazer, né? Muito orgulho de fazer parte dessa Serada da Caridade, esse agregório de luz que faz lá no bairro do Ipsep, que é o centro amigo Paulo Chores. Como eu tenho o costume de trabalhar com ele, para mim foi tranquilo na questão matéria, né? Mas para mim foi uma experiência única, né? Poder passar o conhecimento que ele passa para algumas pessoas nas quarta-feiras lá no trabalho, é poder passar aí, talvez, para pessoas que não estejam nem no nosso continente, até para outros. Então, esse é o que me deixa feliz. Estou aqui, como eu falei no início, de coração aberto, né, de mente aberta. Me despido de qualquer ego, vaidade, porque isso não é meu, pertence a ele. Se houve alguma parceria minha, foi menor do que um grão de areia. Oh. Por que você se permitiu fazer essa ponte para a gente, ser essa ponte? Doar o seu aparelho em caridade para que a gente pudesse colher esse conhecimento com o Espírito, Mestre Juremiro. Jefferson, eu acredito que por isso mesmo, né? A questão de promover, de propagar o conhecimento do Mestre, né? Então eu me coloquei à disposição, né? E ele, com certeza, com a ciência dele, né? Poder levar todo o conhecimento para muitas pessoas. Então esse é... Para mim, o filme me fiz, me permiti, né? Devido a isso, para propagar realmente o conhecimento. Para pessoas que estão iniciando agora, que curiosos, todas as pessoas que estão aí querendo buscar algum conhecimento. Assim como eu já busquei, né, e busco até hoje também, assisto vários diálogos, e um dia alguém vai assistir e vai poder tirar alguma coisa de bom ou de ruim. Se for ruim, que filtre, né, se for bom, que fique. Ele disse que depois que você ficou sabendo, ou depois que o convite chegou até você, houveram algumas provações. sem ter que falar o que aconteceu exatamente, como que você conseguiu superar as provações que ocorreram? Pedi ajuda a ele. É. Quando a aprovação bateu, não tive êxito, né, em chamar ele. Tendo você não hesitou, né? Não hesitei porque a coisa estava passando um pouco lá do controle. No padrão vibratório que eu sempre tenho, né, positivo, que já começou a ficar meio mexido. Aí eu não tive demora. Fui lá no meu cantinho de oração que tem na minha casa. Abalei minha jurema, chamei ele, mestre, vem cá me socorrer, me valei, porque se for pra fazer, vamos fazer. Agora me dê a sua firmeza. Olha. Aí ele veio, me acalentou como ele, né? Como ele sempre faz comigo. E deu a firmeza e a gente tá aqui. Então como que você percebe ele quando você chama ele? Você ouve, você sente a energia? A energia. E ele fala nos seus pensamentos. Muitas das vezes isso. Eu não vou chegar ao ponto aqui de chegar e mistificar, dizer que eu escuto no meu ouvido, como tem gente que escuta, né? É. Pela minha idade tão avançada. Mas quando eu fecho o meu mental, né? Eu fecho os olhos da matéria, e tento me concentrar com o plano dele, porque ele já me deu em sonho o mundo dele que fica, e muitas coisas, eu me transporto mentalmente naquele lugar e muitas das vezes as coisas vêm na minha mente. E aí já eu creio que, não tenho dúvida que é ele já colocando pra mim. E quando ele vem confirmando tudo aquilo na ciência. Como você ficou sabendo qual seria o primeiro espírito que ia trazer um conhecimento no diálogo com os espíritos através do seu aparelho? Foi através de um sonho que eu pedi à minha família espiritual, porque desde então eu não sabia, quando eu recebi o convite, eu não sabia quem iria vir. Passou uns 3 dias para eu poder ter esse sonho, né? E quando foi no terceiro dia, eu tive o sonho com ele, cantando ponto e tal, aí eu pronto, então é ele que vai vir. Esse foi a confirmação, para eu ter a firmeza e a concretização do trabalho. Por alguma razão, o caboclo... Como chama o seu caboclo? Pantera Negra. O senhor Pantera Negra se fez presente. Sim. Né, durante o trabalho. Isso, às vezes, é um indicativo, se aparece pela nossa intuição, de que existe um potencial, uma possibilidade de trabalho dele conosco. Certo. Tá? Então, foi, a gente conversou com ele. Ele disse que não pode responder porque ele próprio pede autorização para o trabalho dele para esse caboclo, então ele nunca vai poder responder pelo caboclo, mas disse que vai, então, conversar com o caboclo e dentro do tempo certo vai falar na tua intuição. Uhum, tá? Daí você me comunica. Tudo bem. E a gente estuda a possibilidade de fazer um diálogo com o caboclo. Tudo bem. Mas na próxima oportunidade ele disse que sim, autoriza um outro diálogo com ele. Tudo bem com você? Tranquilo. Que assim seja. Tá certo, olha, muito obrigado, tá, por se permitir essa doação, essa caridade, e que o diálogo com os espíritos possa encontrar gente como vocês aqui, que abriram as portas, né, e as porteiras, tanto vocês médiuns quanto os espíritos, né, a egrégora de vocês, para o diálogo com os espíritos na cidade de Recife e no Pernambuco, por que não dizer? Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Que esse trabalho possa sempre estar fortalecido, não só pela participação desses guias de vocês, mas pela proteção deles constante no astral e o contínuo carinho que vocês desenvolveram mesmo antes de me conhecer ou estar fazendo parte dele. Nós te agradecemos, com certeza. É um prazer todo nosso e o orgulho de estar aqui é imenso, não tem nem ideia. Muito obrigado, Deus, por tudo. Gratidão. Propagar o conhecimento deles não tem preço. Não tem preço. Que assim seja. Muito obrigado. Acertem? Primeiramente, é isso. Fora da caridade não há salvação. Eu quero ver qual foi o espírito que não foi a caridade que se salvou. Eu digo que eu deixo de ser mestre, me desencanta agora. Mostra pra mim qual foi o espírito que teve a salvação sem ter a caridade. Ei, mas teve muitos caminhos a percorrer, muitas coisas a fazer. Por isso que eu digo que na jurema eu sou um mestre novo perante a muitos outros mestres. Tem mestre muito, mas muito tempo, mas muito antigo mesmo. E eu, pela ciência da ajuda que Deus me deu, atuo pelo tronco da Arueira, na cidade do Acarne. Eu só dei as forças se bateram, aí vai. Mas os meninos vão ter que passar por uma provação, porque tem que ter todo o merecimento, né? Olha aí. Inclusive nas provações, porque nas provações é que se vale o melhor merecimento. Porque tudo de bandeja entregado, estranho, né? Estranho. Então, o ensinamento que eu tenho passado aí. pequenininho, mas sou trabalhador. Tem minha ciência que foi Deus que me deu. Tá certo, né? E quem tiver doido que venha mexer comigo, aprova a minha ciência.